DJ Daniel Vídeo. E a babala e solta o som, papai. Bora, Bruno, cabeça, essa é a sua cara, viu, meu patrão? Rasga o DP do paredão. Eu só trabalho com dinheiro alto. Mano, não vem querer seguir meus passos. É que eu faço parecer fácil. Agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários quilates. Trajadão, chuva de pepeca e malvadão. Enche o copo dela e no balhão. Embrasada no baile de copo na mão. Acelerei no jet ski 300 por hora. E se eu mandar um papinho, ela vem agora. Ela sentando pra mim do jeito que ela adora. Mas esse flow inovador ainda vai fazer história. E sai de Salvador e para lá em Malibu. Lá tem uma festa pra nós, o whisky Red Bull. Embrasa a noite toda e leva a gata loira. A pupa. E na casa de praia rolou putaria. Um coroa procurando sua filha. No meio da multidão ela ficou perdida. Se eu não posso fazer nada, ela escolheu. Mas meu pescoço congelado tem ritizada no cu dela. Pede tapada em quatro. Quer curtir comigo a noite? Você deve tá bolado. O teu bonde é prateado. E Bill é o mais brabo que vici. Mas meu foco no pódio. Hoje eu tenho que posso avisar pro meu mano que esse mundo é nosso. O meu foco no pódio. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim, DJ Daniel Vídeos. Chama na boca, papai!